O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos mais uma vez, então, aqui reunidos, juntamente com o Dr. Kep e uma equipe de colaboradores, para tratar de assuntos dessa ciência multidisciplinar que é a trilogia analítica ou psicanálise integral, que é aplicada aos mais diferentes campos do conhecimento do homem: a psicanálise, a saúde, a educação, a sociologia, as artes, a metafísica e etc. Então, estamos com vocês agora ouvindo Dr. Kep. Não é só ouvindo a mim, não, ouvindo a todos. Porque aqui tem um grupo enorme de pessoas, tem no mínimo 100 pessoas, né, querendo falar. Bom, então vamos começar falando agora com os médicos, né? Com o Dr. Giraldo e o Dr. Ademar, a gente tem um trabalho que mostra os grandes desvios da ciência. Então, um médico que veio da Colômbia, né, esteve nos Estados Unidos muito tempo, Dr. Giraldo, ele trouxe essa que para mim também era uma grande novidade, que o Louis Pasteur está totalmente errado, porque ele fala de bactérias, né? E as bactérias, ele fala que já naquele tempo foi demonstrado que não existiam para causar doença. Então, nos Estados Unidos, né? O que que eles fazem? Por exemplo, a pessoa bebe água num copo, né? Copo de plástico, que demora às vezes 100 anos para ser deformado, né, eliminado da natureza. Toma um pouquinho de água e já põe no lixo. Então, por causa do quê, né? Das bactérias, que o americano tem terrível medo, né, Dr. Giraldo? Então, seria bom o senhor falar do Bechamp, do Enderlein, o que que eles descobriram nesse tempo e que depois o poder econômico-social, eles quiseram as ideias do Louis Pasteur para vender medicamentos, né? Para, assim, aterrorizar o povo de que era muito perigoso, assim, inclusive haver pestes, assim, terríveis para a humanidade e acabar com a humanidade. O que o senhor gostaria de falar? Exatamente, Dr. Kep. Afinal, do século XIX, por a mesma época em que Pasteur estava falando que a causa das doenças vinha de fora do corpo, que era causado por vírus, bactérias, fungos, parasitas, existiu na França um grande médico, Antonio Bechamp, que descobriu no microscópio de campo escuro que toda doença nasce do interior do ser humano, que ainda as bactérias, os vírus, os parasitas, os fungos son criados por o corpo quando ele está en desequilibrio. Ou as mesmas bactérias normais da flora normal mudan patogénicas se a pessoa está en cualquier desequilibrio. En aquela época, Bechamp pensaba que eran desequilibrios nutricionais. Mas agora, acá na trilogia analítica, con as enseñanzas de Dr. Kep, vemos que o más importante é os desequilíbrios emocionais. Una demostración de esto en la práctica, Dr. Kep, lo que aconteció, por ejemplo, en el año 2001, en Estados Unidos, cuando todo el correo de la costa oriental estaba infectado intencionalmente por el mismo gobierno con bacilo de antras o carbunco. Fueron miles y miles de personas que fueron infectadas con los esporos de ese bacilo. ¿Y sabe cuántas personas adoecieron? 22 y murieron 3. ¿Quién adoeció? Aquellos que estaban fraquiños, que estaban débiles, que tenían problemas en su vida emocional, ellos fueron los que lo desearon. Y aquellos que murieron eran ainda aquellos que estaban mucho más doentes. Y con el caso de dengue, que es tan común acá en Brasil y en tantos lugares, es similar. De cada 100 personas picadas por piernilongos, Aedes aegypti, de dengue, solamente una fica con dengue. Aquella que tiene desequilibrios emocionales. Quer dizer, a pessoa não morre por causa tanto do dengue, né, do pernilongo, mas morre porque ele não tem a resistência necessária. Aliás, o nosso jornalista tem um artigo que saiu no jornal, veja o que ele quer falar, Ortiz. Então, vem bem a propósito, que saiu aqui no jornal o seguinte: Estado inicia testes de vacina anti-dengue com humanos. Eles falam abertamente, é o Instituto Butantan, Secretaria de Saúde do Estado. Então, eles agora, assim, vamos usar cobaias, né, seres humanos, e cobaias para ver se funciona ou não. É, já é, assim, prática anunciada em jornal. Mas cobaia para provar o que não existe? É, para provar o que não existe. E sabe o que está aqui no jornal ainda, doutor Kep? Que houve uma queda de casos da dengue em São Paulo, e eu li ontem também que houve uma queda no número de tuberculose. Está caindo essas doenças. Por quê? Porque o Brasil está melhorando economicamente, está mais descontraído, então melhora, claro. O que tem que fazer é melhorar o ser humano, a imunologia, não ficar atacando mosquito, né? É deixar o ser humano comer o que ele planta, né? O que ele colhe, né? E não pegar tudo isso e vender para o exterior a preço de banana, como se fala. Exatamente. Inclusive, o mosquito é um só. E são três tipos de doença. Tem a dengue A, B, C. Então, quer dizer, se é um só mosquito, como é que pode dar três doenças? Grave, média e leve, né? É uma coisa que não tem nem lógica isso, né? E não é o mosquito que dá doença, né? Mas observa, Ortiz e Dr. Kepe, que isso trouxe essa ideia de que a doença vem de afuera, do vírus, bactérias, parasitas. Trazó beneficio para quién? Para las compañías farmacéuticas. Rockefeller fue quien pegó esa idea y entonces decidió que si la doença vinha de afuera, podría ser curada con algo de fuera, los medicamentos, la quimioterapia. Entonces, toda esa farmacopeia mundial nace de un error pasteuriano. O senhor sabe que em 78, né, eu fiz um programa na televisão fantástico e mostrei por uma pesquisa de um famoso professor aí, que eu nem vou dar o nome porque ele me processou, que ele tinha pesquisado e em cada, por exemplo, indivíduo que tomava remédio, eu via sempre pelo menos uma indicação e 3, 4, 5 ou até mais contraindicações que levavam o indivíduo à doença. Então, ele me processou, e depois o que aconteceu? Eu peguei um livro que os alunos dele tinham escrito e que falava exatamente isso que eu tirei. Então, o advogado falou: olha, professor, o Dr. Kep deu uma ideia tirada do seu livro. Então, aí ele caiu das nuvens e ficou quieto. Agora, vamos ver a ideia do doutor Ademar. Então, doutor Kep, eu vi um artigo agora numa revista famosa chamada o seguinte: um golpe da ciência, né, na raiz da dor. Ou seja, eles tentam assim, dar a ideia miraculosa de cura assim, através da medicação, né? Então, existe essa ideologia mais para fundamentar a doença como alguma coisa só física, só orgânica, né? Sem o fator psíquico, que tem que ser investigada, resolvida e dada uma medicação. E eles põem no fundo, tanto o médico como os planos de saúde e as medicações, como assim fosse uma saúde meio materializada. E não que isso é uma inversão. Enquanto não se ver a causa psíquica da doença, isso vai ser cada vez mais postergado, né? E fora os efeitos colaterais que cada remédio tem, e incentiva assim a pessoa a se automedicar, né? E no fundo procurar, claro, um pronto-socorro, um hospital, por causa dos efeitos desses mesmos remédios, né? O senhor que trabalha no pronto-socorro, trabalha no hospital, acho que é da prefeitura, o senhor não nota que o indivíduo que vai procurar o médico, ele vai procurar mais por uma questão de estresse, né, de nervosismo, de desespero com a situação econômica social. O senhor não nota isso? Com certeza. Qual é a proporção, né? Olha, eu vejo o seguinte, as pessoas que vão realmente precisando de médico é por volta de 10%, mais ou menos. Agora, 90%, a gente vê que a pessoa tem um problema emocional na casa, ou um problema de, assim, de fase assim, mais material com relação à firma onde trabalha, as agruras que sofre na vida, o sistema econômico, o imposto, entendeu? Tudo é um grupo de coisas que o indivíduo praticamente é massacrado. Então, é quase que impossível o indivíduo não ficar doente. Então, o médico funciona mais como um efeito tampão, né, desse sistema econômico para quebrar o galho. É um tipo de um quebra-galho, não vai resolver o problema. E se a pessoa não resolve, né, a doença que ela tem, então ainda põe a culpa no médico, né? Não põe a culpa no poder econômico social, principalmente os políticos, né, o pessoal da direção dos países, e que escorcha o povo, né? Tira através de imposto o que o povo nem tem para pagar, como se o povo estivesse aqui para ser escravo dos poderosos, né? E não que o poderoso deveria, vamos dizer, de uma certa forma, ser escravo do povo no sentido de atender o povo e não explorar o povo. Então, o que que o nosso jornalista acha? Então, doutor Kepp, essa questão do o senhor estava falando do poder político, né, dominado pelo econômico. Eu acho que há uma inversão. Essa inversão que o senhor descobriu existe também na sociedade, na questão que a democracia, né, é um governo do povo, pelo povo e para o povo. E há um aforismo que o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Mas... Isso então, falou os pais da pátria, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é. Os jus naturalistas, né, o Rousseau, Montesquieu, todos os iluministas, Locke, tudo, que trouxeram aquela base bonita para a civilização. Então, se o povo é que tem o poder, é ele que tem que vigiar os poderosos. Porque as pessoas que estão lá, os políticos e as pessoas eleitas, elas estão lá com uma procuração para agir em nome do povo, em benefício do povo. Então, quem recebe a procuração é que tem que ser vigiado, né? E, no entanto, é o cidadão que é vigiado. É muito interessante. É como se a gente desse uma procuração para o advogado, para ele representar, comprar tudo no nome da gente, e ele ainda vigiasse a gente. Mas muitos fazem isso. Em vez dele, por exemplo, exigir, né, que a lei seja cumprida, ainda ele tira todo o dinheiro do cliente. Então, o político tem que servir o povo e não fazer o povo servir a ele. Está de acordo? Claro. Agora, doutor Kepp, eu acho muito bonito quando o senhor fala... Hoje, na Milênio, eu dei uma aula sobre isso, sobre essa questão. Como era... Como os ideais assim, da democracia, do direito natural, aqueles ideais bonitos do iluminismo que formaram nações bonitas. E que agora que o poder econômico pegou tudo, voltou à monarquia, mas pior que a monarquia, uma ditadura. É muito pior. Total. Por isso que o mundo está em decadência. Então, o que que eles fizeram com os nobres, né? Degolando a rainha Maria Antonieta, o imperador Luís XVI, por causa disso, né? Porque a nobreza vivia dançando lá em festas, comendo do bom e do melhor, vivia se deliciando lá em cerimônias e tudo mais. Então o povo ficou cansado e uns indivíduos lá, o Robespierre, Danton, etc., pegaram o poder e aí degolaram, né? Quer dizer, degolaram, mataram com a guilhotina esses nobres. Mas, Ortiz, atualmente está acontecendo exatamente la même chose, a mesma coisa. E é por isso, doutor Kepp, que há esse movimento mundial dos 99%, né, para derrubar esse 1%, porque é um grupinho que está impedindo o desenvolvimento. Porque eles acabaram com a democracia. Como que vai ter progresso se não há liberdade? Né? Não é possível. Agora, vamos ver se na Suécia o mesmo problema existe. Porque o povo sueco é calmo, né? O povo que deixou também o trabalho, hein? O americano, hein, agora está na decadência porque ele acostumou a ganhar dinheiro sem trabalhar. O americano começou a explorar o mundo todo, pegando todas as riquezas do mundo para eles. E o sueco é um povo calmo, mora lá no gelo, né? Na Suécia, a casa é congelada, geralmente. Se não tem aquecimento interno, todo mundo vira pinguim lá. Vamos ver a nossa pinguim de lá. É, o povo de lá é até calmo demais, né? Agora que tem muitas pessoas, principalmente os jovens, que estão desempregados. Até eu vi um artigo algumas semanas atrás. A primeira página do jornal, também o, não sei quem que fez esse jornal, mas incentivando as pessoas, estava escrito assim, você pode estar perdendo muito dinheiro, você tem que verificar sua... seu seguro saúde, porque você pode ganhar muito mais do que você pensa, assim incentivando as pessoas a não trabalharem e viver desse seguro saúde. Muito estranho. Ué, então a coisa lá está pior do que nos Estados Unidos. Agora, tem outra coisa, a questão, né, dos empresários, né? Mas principalmente não os empresários brasileiros, né, coitados, né? Que toda hora é processado pelos empregados, e questão de hora extra, tudo isso, e sem até fundamento, e ainda os juízes dão razão, né, aos malandros, né, que não querem trabalhar. Então vamos ver essa questão, né, por exemplo, dos juízes, né, eles trabalham para o bem do povo ou geralmente para os poderosos, né? Essa questão da... O senhor vê que agora, né, com aquela Eliana Calmon, que é uma juíza corregedora, então ela falou claramente, né, que os juízes têm que ser também vigiados, porque agora que os juízes de São Paulo, todos, estão sob investigação, por causa de recebimentos assim, de dinheiros indevidos, né? Propina. Não se sabe se é propina, eles dizem que é. Eles receberam adiantado que eles iam receber férias nos anos seguintes, já pegaram agora o dinheiro, está sendo coisa. Mas o que a gente vê, doutor Kepp, eu fico espantado de ver, porque as coisas, assim, nunca há uma sentença justa. A gente vê, assim, a sentença, a gente vai lendo as sentenças que acontecem, né? Então, um empregado malandro processa uma empresa, ele ganha. A gente vê, assim, só pessoa que não tem razão nenhuma ganhando, eu acho estranho isso. Eles entram na empresa, tem registro, tem tudo, ficam lá uns tempinhos, depois arranjam um advogado malandrão e processam. Depois divide o dinheiro com o advogado. Não é isso? É isso. Agora mesmo saiu hoje uma sentença. Tudo que eles falam, aquele caso do Pinheirinho, né? Então a juíza falou assim, olha, o Nagy Narras lá, que é um aquele milionário lá, ele tem um terreno aqui. Então ele está falido e ele quer o terreno. E tem 6 mil pessoas morando lá. E a juíza falou assim, manda derrubar todas as casas e dá o terreno para ele, porque é lei. Mas assim, doutor Kepp, é o tempo todo isso. A gente não vê assim... Até eu acho que existe essa maldade inconsciente que o senhor fala, doutor Kepp. A pessoa não age pela lei, pela justiça, age pelo inconsciente maldoso. Então, é por isso que o ser humano é tão doente, né? O doutor Ademar não acha que o ser humano é assim, vamos dizer, muito delinquente, né? E aí ele se torna doente. A psicose vem da falta de ética do ser humano. O senhor está de acordo, doutor Ademar? Isso, então, porque o que a gente nota é o seguinte, por a pessoa não seguir uma ética, um equilíbrio mais ou menos que é razoável, que ela inclusive conhece ele, ela acaba caindo na doença. Então a doença, no fundo, acaba sendo um tipo de sentimento de culpa, né? Mal resolvido, que a pessoa não consegue lidar e às vezes nem percebe muito direito a questão da ética e acaba muitas vezes arrumando doenças terríveis, né, como câncer, diabetes, né, e se destrói. Tem um livro de um advogado, é professor, né, o professor Luiz Flávio Gomes. Ele escreveu um livro, Comentários à Reforma Criminal de 2009, né? Ele escreveu com outro advogado, Rogério Cunha e Valério Mazzuoli. E ele falou, se o povo soubesse como se fazem as leis, não conseguiria dormir à noite. Ele falou de 4.300 leis legisladas no ano passado, 900 foram jogadas no lixo por serem inconstitucionais. Quer dizer, a maior parte das leis que fazem são contra a Constituição. Que todo produto legislativo deveria passar por uma comissão de experts. É por isso que o ser humano está tão doente assim. Agora, vamos ver a nossa judia convertida, se ela acha que Israel tem também esses problemas. Aquela luta lá, né, de judeu e palestinos, o que acontece, né? Então, é uma briga dos poderosos, né, doutor Kepp, que não tem absolutamente nada a ver com o povo dos lugares, como a gente falou na semana passada. Então, é uma luta de poder, e que, porque todos querem seguir, assim, as suas vontades, né? Então, estava vendo, eu acho que tem esse livro do senhor, que eu acho super original, que é o livro A Libertação da Vontade, do Livre-Arbítrio, que o senhor mostra que a vontade, por exemplo, sempre foi algo assim muito considerado essencial para o ser humano, né, na tradição aí. E o senhor mostra nesse livro justamente que a vontade é um perigo para o ser humano, porque ela está invertida. Então, é o ponto doentio. E o indivíduo que segue a vontade, ele corre, inclusive, risco para a sua saúde mental. Porque seguindo a vontade, por exemplo, a pessoa só comeria o que é gostoso e não o que é saudável. E são coisas, por exemplo, que fazem mal à saúde. Ou ela daria aso a todo tipo de sentimentos ruins, né? Fazendo as vontades, o que faria mal para ela também. Ou ela só pensaria em lazer, em coisas assim, e não em trabalhar, em estudar. E é algo que vem desde a mais tenra infância, né? Então, eu acho que é um livro de leitura fundamental, porque o senhor mostra que para a pessoa ter o equilíbrio, isso em todos os setores, precisa seguir a ética e não a vontade invertida. Agora, no jornal Destaque, né, Ortiz? Tem ali um artigo interessante, viu? Não, doutor Kepp, esse é o fim da picada. É o seguinte, desrespeito à lei Cidade Limpa agora pode dar cadeia. Então, sabe o que, que eles fizeram? Tem uma foto de uma plaquinha, que uma mulher pôs uma plaquinha assim, leio sorte no poste, sabe? Então, aqui, ó. É, quer seu amor de volta, pagamento pós-resultado. Então, a mulher pôs no poste e os investigadores ligaram e prenderam a mulher, dizendo assim... Vão pôr na cadeia durante 10 anos. É, pode ir de 3 meses a um monte de... Agora, a pessoa que põe uma plaquinha no poste, agora... E eu fico pensando, doutor Kepp, lei da cidade limpa, né? Uma poluição atmosférica aí que tem... Mas é limpar o quê da cidade? Então, o quê, né? Limpar o dinheiro, né? Limpar o dinheiro da cidade. O interessante é que isso daí, normalmente, era fiscais da prefeitura e, assim, né, retira lá, chama a atenção da pessoa. Mas agora foi a polícia do Estado está sendo usada para isso. É, a gente está de... E o que, que falam, por exemplo, de Las Vegas, né? Las Vegas, em cada quarteirão, tem 200 reclames, é totalmente iluminada por gás neon, por reclame. Então, teria que prender toda a cidade de Las Vegas. Então, vamos ver agora o finalzinho com a doutora Selma. Bem, falou então... muito bonito hoje. Então, para todos aqueles que quiserem mais informações sobre as publicações da Psicanálise Integral Trilogia Analítica, também sobre as palestras, programas de TV, programas de rádio e todas as atividades concernentes, podem ou telefonar aqui na CITA no 11 30 32 36 16 ou então visitarem o nosso portal completo www.stop.org.br. Até a próxima semana.